Ciplar as produções poéticas inspiram que lutar vale a pena. Nesse percalço obscuro de plena vida terrena, que o sonho é um cobertor em grande espaço vazio. É o que motivo pensar à frente do desafio. O que de fato valeu, o que o tempo mostrou, é o começo do fim, coisas que a vida deixou, lições, pequenos fragmentos de mudança. A luz do fim do túnel conduz à perseverança. Caminhar na construção de um destino, passa à frente sem necessitar abrigo. Poder continuar nessa estrada, retardatário existe, mas não desvia a jornada. Viagem, pensamento sempre a favor do vento. Intenso como ação que resultou nesse momento. Expresso, plena convicção do que quero. Prospero, que o sonho enfim se torne concreto. No mundo esfacelado de luxúria e ganância, apegos materiais reduz a nada a esperança. Bico sujo sem futuro, fim de festa. Desde o boot até sua rima, te inveja. A contramão me resta nessa cena que me testa. Não me rastejar e no final ter que pagar sugesta. Isso nunca fez parte dos meus planos. Mesmo que tudo atrase mais uns anos, eu continuo o caminho na correria e compartilho a minha busca com quem tá na sintonia. As metas se constroem com quem tem certezas e planos. Chegar de impasses, intrigas e de desenganos. Projeto no amanhã minha mais nova trajetória, onde hoje deposito minha certeza de vitória. Caminho cada etapa, vou por minha competência. Minimizo cada dia meus ciclo de dependência. A espera por terceiros pode atrasar os planos, e o que era para ontem pode demorar uns anos. O sonho em conjunto traz à tona seus conflitos. Na evolução humana cada um dita seu ritmo. Cenário de concreto nesse plano passageiro. Escrever a própria história com empenho verdadeiro. Nada contra a corrente nessa longa caminhada. Paciência, disciplina se mantém em prol à causa. Amor a cada linha, essa é a razão que nos move. Desde o primeiro dia, o ano 99. Esquivando, atacando, se manter de pé no ringue. Estratégia que tentando já não basta ter swing. Espírito compete em perder ou a ganhar. A incapacidade é ter alguém para culpar. Bater e apanhar, continuar tentando. O sonho não acabou, eu continuo caminhando. Eu preciso muito mais pra me fazer voar. Pela vitória, pelo triunfo, a rima continua rara, clara e inquietante.